cemitério dos vivos. Dos vivos, necrotério dos vivos. Aqui chais, aqui chais. Necrotério dos vivos, você aqui chais, aqui chais. Não teve vela no castiçal e crucifixo, mas desde o ventre materno tão te velando vivo. Quando se tem que sequestrar os filhos do gerente, você existe biologicamente, mas não socialmente. Não passa de um escravo comprado com os direitos roubados pelo Ministério do Trabalho. Outro finado que respira e só sorri se o juiz converter a pena em sursis. Foda-se sua declaração de nascido vivo. Assassinar o controle do seu destino. Se o garra quiser, inventa reunião de facção. Espalha a carne da sua família por um quarteirão. Querem que você só sinta o batimento cardíaco, rasgando brinques e curtindo no sítio, enquanto escriminalizam o movimento social. Metralha o denunciador de abuso policial. Prava da morte do nosso senso crítico é o comício que não tem um drone explosivo. Walking Dead real, versão do opressor, onde a vida começa no assalto na agência de penhor. Em breve no ar mais uma transmissão ao vivo de outro bonde invadindo rumo aos jazigos. Mano, vontade G3 festejando a tiros, ampliando nós que tá no necrotério dos vivos. Mesmo longe dos sacos de corpos, mesmo sem coração crivado de tiros, mesmo sem túmulo com a sua foto, você aqui faz o necrotério dos vivos. Mesmo longe dos sacos de corpos, mesmo sem coração crivado de tiros, mesmo sem túmulo com a sua foto, você aqui faz o necrotério dos vivos. Quer uma dica pra reanimação de cidadania? Leia a Constituição 5 minutos por dia. Esquece, seu mano canta rap de rolê, sem crise, sem treta. Se morder pra quê? Luta por sobrevivência, não aceita infantilidade. Divisão entre nós por musicalidade. Viver é ter a opção de não ser torturado pelo delegado pra assumir os homicídios do bairro. É poder criar uma sociedade onde nossos ouvidos não ouçam um comandante da rota estuprar. O artigo 5º são iguais perante a lei, um caralho. Tem uma abordagem pra favela, outro pro bairro valorizado no dia que fecha cowboys. Tive morte encefálica, odeia casa grande, nasci na senzala. Por mim tatuaria na testa do granfino. Ladrão, vacilão, matador de meninos que depois de atirar no uniforme da escola ainda faz postagem difamatória. Penso logo existo, só curtiria o vídeo do política banda cova pra ser enterrado vivo. Ele nos faz vegetar sem os 3 mil mensal que garante o nível superior educacional. Ele nos faz vegetar no necrotério dos vivos, rajando mosquito blindado que dizime excluído. Mesmo longe dos sacos de corpos, mesmo sem coração crivado de tiros, mesmo sem túmulo com a sua foto, você aqui faz o necrotério dos vivos. Mesmo longe dos sacos de corpos, mesmo sem coração crivado de tiros, mesmo sem túmulo com a sua foto, você aqui faz o necrotério dos vivos. O pior é saber que criança no chão da escola em breve vai tá liderando o conflito lá fora. Vai ser vítima da polícia e do blogueiro que pede tratamento da pólvora pro povo brasileiro. Meio ambiente não influencia seu cu. É um mês indigente pra querer malote do Itaú. O que importa ter sinal vital? Quando não se freia os pelotões do terrorismo estatal. Quando não se vê que o ódio é a legítima defesa pra que o bebê não cumpra a pena com a mãe presa. Enquanto somos politicamente sepultados, 800 mil sonham com um bom advogado. Ou não contemplado no BNDS, se desenvolve derrubando quem vacilou no GPS. Fique rico ou morra tentando. Mas honre a morte em vida de seus pais se humilhando em trampos pra te livrar do parça gravando sua ação no carro, gritando atira no fulano e você dando disparo. Fugir a regra não, tô num latrocínio, esperando progressão depois de cumprir dois quintos. Tô fazendo sangue circo, virar vida e livro. Mesmo que um tribunal condene meu ativismo, vou botar água envenenada no chope do rico, ressuscitando Lázaros no necrotério dos vivos. Mesmo longe dos sacos de corpos, mesmo sem coração crivado de tiros, mesmo sem túmulo com a sua foto, você aqui faz o necrotério dos vivos.